O trio da humildade, DJs Paulinho Boy, o covarde da saudade, DJ Neto Saudade e o pretinho DJ Dalton. Juntos, eles irão balançar, sacudir e fazer a alegria da família Pop. Aqui na Super Máquina do Tempo, Pop Saudade 3D. Saudade 3D. 3D. Eu sou maluca. Pois eu já nem sei. Para começar a abraçar nossa família Pop hoje aqui no Papo Macho. O parceiro de Ronaldo dos Covates chegando junto. Ele e Rayane. Nosso casal Raiz aqui, ó. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Você faz, não mereço sofrer mais. Você não me deu valor. Com você tudo acabou. Não mereço. Bora que domingo tem um arrastão das equipes do Pop Saudade. E a gente vai direto até o Portal Show. E por lá a gente vai fazer muita onda. Em cima do Pop Saudade, meu irmão. É mais uma do Tio Naldo. E de apoio total aí, nossos velha guarda do Bob. Pode crer. Vai! Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. E aí? No alto da serra. Eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos. Para adoçando, família. Que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. Vai! Chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. Embora, não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Assis Produções. Tá gravando? Já tá gravando aqui no Pato Macho. E aí, bora recordar, meu irmão. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor. O maestro pra falar dos nossos momentos. E nas asas do meu pensamento, torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez, fica comigo de vez. Por favor, não vá, não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora, amor, doce amor. Você mora no meu coração, e nesse mundo eu não quero amar mais ninguém. Pop! Se estou com você, eu me sinto bem. Você é o amor que sonhei pra mim. Fica comigo. Só tá começando o baile do maestro. Eu vou te amar por toda a vida. E a minha vida? A minha vida é você, meu doce mel. Para Maria. Me abraça, preciso de você aqui pra me aquecer. Dura. Isso aqui é abraçar meu parceiro Val. Ele e minha grande amiga Jaqueline. Estreando aí a nossa nova. Estar com você. Sua nova camisa, né? Um sonho. O casal Pop 300 na área aí, ó. Que eu não quero acordar. Fica comigo. Eu vou te amar por toda a vida. A minha vida é você, meu doce mel. Hoje eu vou sair por aí, e o primeiro bar que eu encontrar, bora beber, beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Ela chega na porta da casa dele. É, meu irmão. Vai lá pela porta de trás, lá vai correndo lá. Hoje eu é o bunda branca. Saí é? Sem rumo certo, encontrar um bar aberto. E aí? Vou beber. Deu errado, ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Será que as minhas papéis são iguais, meu irmão? Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa. Esta safada. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade. A super máquina. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Meu grande amigo rival do Pop. Chegando junto mais uma vez aqui, ó. Desde ontem com a gente. Ele, minha grande amiga Kelly, seu parceiro Preto Pop. Bora, Carmen! É a nossa velha guarda, sempre no nosso apoio aí, ó. Daquela mulher. CD ao vivo de qualidade. É com a Cis Produções. Iguais. Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Toca DJ Neto, vai! Sei que quando eu me for, você vai chorar. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Pop! Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. Pop Saudade. E o calor do teu corpo e a noite de desejo. Que a gente passou e a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. Quebra cego, garinho, toda a rapaziada aí do Decoville. Você, já aqui com a gente, curtindo pop. Nossa, muito obrigado, hein? Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Vamos lá, família! E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Pop saudade. Basta você pedir. Eu fico pra sempre. Você quebra cego, garia, esse casal considerado do maestro. Prometo te amar. Meu parceiro Alho, também a Lena. Na mente. Esse casal considerado aqui do pop. Quero viver a vida inteira ao teu lado. Saudade de Alho, Lena. Ser amante, um amigo. Um abraço carinhoso aqui do maestro. Basta você pedir. E eu fico. Bora, coleguinha. Puxa, coleguinha! Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não vem ama. Vem curtir a saudade você. 3D, vem! Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Os velha guarda do pop saudade 3D. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Yeah. Te dar as estrelas todas do céu, por isso vale tentar, amor. Ah, teu sorriso é sempre o meu prazer, vale tentar, amor. Você tem o dom de iluminar como o sol e a mais bela luz do luar. Vou levar flores brancas. Aqui quem fala é o Barba Negra de novo. Onde está o tal de Naldo? Cadê a Rayane? Mais pólvora, meu casal raiz do pop saudade. Bora, dog! O dog já virou canô de novo, meu irmão. Cintilante, mais belo é o teu olhar. Você está no baile mais contagiante do momento. Baile do Maestro Neto Saudade. Mais uma pra curtir no pop. Nunca vi tanta lábia. Essa mulher é uma coisa séria. O maestro. Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer. E ela? Tem veneno. O teu sorriso. Eu até fiquei confuso com a história que contaste. Dani Cabral, ela gosta do pop Saudade 3D. Ela gosta, não, ela ama, maestro. Vou quebrar o cego, Garinha Angínia. Bora, Angínia. Um abraço, um beijão do maestro. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto que já me perdeu. Olha a nossa enfermeira do pop chegando junto aí, ó. Bora, Iris! Tava perdida, né? Sou devias crer. O caminho da verdade ao desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto que já me perdeu. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer, e na lembrança guardarei com saudades de você. Pop Saudade. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer, na lembrança guardarei com saudades de você. E aí, sereia? Minha linda sereia, eu te espero aqui na areia, olhando as ondas do mar. E aí? Olhando as ondas do mar. Minha linda sereia, te espero aqui na areia, olhando as ondas do mar, olhando as ondas do mar. As popetes do Pop Saudade 3D. Saudade. Pop! Eu sei que às vezes dói meu coração. Joguei pro alto uma paixão. Só as melhores! Talvez. Vale do maestro! Volte a te encontrar. Bem sei. Queria te amar. E no tempo da escola, me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês 3D. Lembro seus carinhos. Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone. Produções, CDs ao vivo. Bora que vai só começando o baile do maestro. Hoje aqui no Pato Macho, aqui no nosso Clube da Saudade aí, ó. Banda Floresta Nativa. Me lembrei do primeiro beijinho. Olha o dentinho agora movimentando os moves aí, namorei, na força da mente, meu. O gatinho mais lindo do cursinho. Olha aí, Bilu. Inglês. Lembro seus carinhos. 3D. Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te contactar. Agora vou te esperar. Sorri, sei que não.

as horas que passo sem você, penso que vou te perder. Você me deu o desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Bora, família! Você me deu o desprezo, posso merecer. Vamos lá, família! Um dia o mesmo desprezo voltará para você. No ar, mais um campeão de audiência. A partir de agora você vai dançar! Pop Saudade! Segura! Hoje eu tô no rádio pra dizer o quanto eu sinto bom amar você. Ainda estou sentindo aquele gosto do teu beijo. Quando lambuzou a minha boca de batom, sintonize a rádio agora. É pra todo mundo ouvir a minha voz. Por favor, não vá embora. Ligue o rádio pra curtir meu som. Sintoniza, meu irmão. Radialista amigo, você vai ser o meu interlocutor. Radialista amigo, fala pra ela que estou. Sintoniza no baile do maestro. Radialista amigo, você vai ser o meu interlocutor. Radialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor. Você está sintonizado. Um, dois, três, toma, toma, toma, toma. Vai. Arrepia. DJ Neto Saudade. Eu me tranquei no quarto, fui barrado quando ia me encontrar com você. Eu respeitei meus pais, fiquei louco de amor por você. Eu me tranquei no quarto, fui barrado quando ia me encontrar com você. Eu respeitei meus pais, fiquei louco de amor por você. Ocupado, tentei falar, não consegui dar o recado. A telepatia, hein? Telepatia, sim. Jurei sem ter o teu calor, porque meus pais também não admitem o nosso amor. Telepatia, sim. Jurei sem ter o teu calor, porque meus pais também não admitem o nosso amor. Sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Mas quando acordar, eu ai, DJ Neto! Que tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já. Assis Produções. De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Bora, Val, bora, Jaqueline. Tudo isso, hein? O nosso casal Pop 3D tá na área. Você sabe, manda... Olha o novo manto aí, meu irmão. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor. Não há... Deixa eu mandar um abraço, um beijão carinhoso a Maria. Tem beijo pra você, Maria. Tem para onde? onde vou. Tchau. Tchau, amor. Até um dia. Olha, a Carmen tá na área, meu irmão. Tchau. Égua, Carmen. Pra cadê o Michel? Nunca mais irei voltar. Tchau. Ei. Até um dia. É só no carnaval, quando passar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Esse é o show do DJ Neto Saudade. O maestro está no ar. Chegou. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, vamos construir sonhos. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Pelos campos a fome em grandes plantações. Pelas ruas marchando em indecisos cordões. Ainda fazem da flor seu mais forte refrão. E acredite. Rivaldo Pop no Pop Saudade 3D. Saber. E aí? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Uma mulher ciumenta, tio Ná. Agora que eu estou apaixonado, você vem com esse papo de querer me abandonar. Só o ciúme, não. Eu não vou deixar. O maestro do pó. Não dá pra entender porque você inventou. Aí é. Que aquela garota é um novo amor. E o coração? O meu coração. Não faz isso, não. É, deixa eu te dar um papo aí. Aquela menina ali, ó. Aquela menina não é nada. Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto, ela não fica comigo, até me chama de amigo e não faz amor comigo. Ah, DJ Neto. Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto, ela não briga comigo, até me chama de amigo e não faz amor comigo. Segura! Você vem com esse papo de querer me abandonar. Só por ciúme, não. Eu não vou deixar. Não dá pra entender porque você inventou. Que aquela garota é um novo amor do meu coração. Vamos lá, família! Não faz isso, não. Olha, joga aquela menina ali, viu? Aquela menina não é nada pra mim. Ela só tá dançando, meu irmão. Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto, ela não fica comigo, até me chama de amigo e não faz a... Olha aquela menina ali, viu, Rayane? Se liga. Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto, ela não briga comigo, até me chama de amigo e não faz amor comigo. Desgraçado! Olha, preto, ontem o Rivaldo não aguentou. Ele rasgou, meu irmão. Também, tio Naldo. Ele é babudinho e adora beber em qualquer lugar. Olha, domingo a estreia da tatuagem do tio Naldo, do Pop Saudade, meu irmão. É muito amor. No Celso, no Calamaçu, Oleola e Palmeiraço, e no Mormaço fica de bebum. São Jorge. E domingo no portal, meu irmão. Pop Saudade. No Palácio dos Bares. Chega sem dinheiro. Chega só com o Danone, meu irmão. E na segunda-feira diz que é pra comemorar. No pagode do Pompilho. Bebe e não quer pagar. Ah, ah. Mas assim não, meu irmão. Hein? Papo de amador que não tem carteira, tem mais é que se mancar e se habilitar pra não dar bobeira. Papo de amador que não tem carteira, tem mais é que se mancar e falar com ditão pra não dar bobeira. Se bebe pra esquecer, pague antes de beber. Saudade, Pop Saudade 3D. Ele é babudinho e adora beber em qualquer lugar. Vai até amanhecer no forró do Celso, no Calamaçu, Oleola e Palmeiraço, e no Mormaço fica de bebum. No Bar São Jorge, no Lapa do Teiro, no Palácio dos Bares, chega sem dinheiro, yeah. E na segunda-feira, diz que é pra comemorar. No pagode do Pompilho, bebe e não quer pagar. Ah, ah, bora, vó! Assim não dá. Papo de amador. Nossa família Pop vai chegando junto hoje aqui no nosso Clube da Saudade. Vem mais aqui no Pato Macho mais uma vez. Mais um domingão. A gente recebendo com braços abertos toda a nossa família que vai chegando junto. Pra curtir o som do povão. Tem mais é que se mancar e falar com o ditão pra não dar bobeira. Se bebe pra esquecer. E a gente sempre agradecendo em primeiro lugar ao nosso bondoso, o nosso bondoso Deus. Pague antes de beber. Como é bom saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Pois o primeiro é de Deus. Obrigado, meu Deus. Novo Pop Saudade. Pop Saudade. A super máquina do tempo. 3D. Agora sim. Agora sim. Tudo o que você queria está diante de você. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Vai começar a recordar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Um, dois, três. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu vivo. Ei, Bilu! Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Bora, Lena, bora, Alho! Se você me quiser, bora recordando, meu irmão. Meu amor, e farei você muito. Bora, preto pobre, bora trabalhar. Se você me quiser. Se você me quiser, se você, que você também sente o amor que eu sinto em mim. Assis Produções. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu vivo. Quase, Bilu. Se você me quiser e comigo ficar, mando embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou todinho pra você e farei você muito feliz. E aí? Se você me quiser. Maestro Pop Saudade. Me entrega pra mim, vem provar o gosto da minha boca. Me entrega pra mim e deixa que eu tire toda a tua roupa. Bora, preto pop! Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Teu amor. Para que o nosso clube da saudade já toma verdadeira panela de pressão, meu irmão. Chega junto! Ah, tu já sabes o quanto te quero e por esse momento espero. Toma logo uma decisão. Não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Se entrega pra mim, Neto Saudade. Aqui. Se entrega pra mim e deixa meu corpo sentir o teu corpo. Se entrega pra mim, me deixa te amar do jeito mais louco. Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor que em troca te dou um lugar no meu coração. Bora recordar, família! Ah, tu já sabes do quanto te quero e por esse momento espero. Toma logo uma decisão. Divide comigo meu leito. Se entrega pra mim. Ah, tu já sabes o quanto me quero. E por esse meu parceiro DJ Kiko considerado chegando junto aí, ó. Toma logo uma decisão. Não me deixa esperar desse jeito. Uma atrás da outra, maestro! E do meu leito se entrega pra mim. Toma-te! Todo mundo falava, eu não queria entender que você não me amava. Acreditava em... Bora, Gilnaldo dos Covardes! Eu lhe entreguei minha vida. E a dancinha? Tudo eu lhe dei sem saber que todo amor que eu tenho. DJ Rei também, o DJ Rafael. Pra você. Essa rapaziada que arrebenta aqui no nosso clube da saudade. Nosso muito obrigado pelo carinho aí, ó. Não tem valor pra você. E agora? Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, hein? Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Você está no baile mais contagiante do momento. O baile do Maestro Neto Saudade. Sérgio assina. Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber. Aí, Valdão! E todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Dia 7 de março, o Festa Saudade Original. Agora eu sei da viajou de o que você. Carroça, Rubi, Cineral. Sempre assim, fugindo do amor. Chiqueirão, Príncipe Retrô. E é claro, nunca... o nosso Pop Saudade 3D. Todo mundo junto e misturado. Cuidado, amor, acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Momento tão triste foi aquele pra mim, quando você disse entre nós tudo acabou. Muito chorei e vi de perto o fim do nosso amor que por muito durou. Pop Saudade, a primeira aparelhagem. Dei meu amor e dei tudo 3D. Devia entender e querer como sou. Sei que jogou toda a culpa. Epi de vitória. E não fui eu, foi você quem errou. E aí? Sei que ainda existe amor entre nós dois. Só depende da sua compreensão. Se brigamos, se sofremos, se xingamos, pode escrever. Esqueça e não ligue pra isso não. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto, eu te espero, pode crer. Meu grande amor, eu preciso de você. Reviva as emoções que marcaram você. Saudade, o tempo não apaga, pulsando junto com seu coração. Um momento tão triste foi aquele pra mim, quando você disse entre nós tudo acabou. Muito chorei e vi de perto o fim do nosso amor que por muito durou. Bora, meus papetes! Abraço e beijão do maestro. Meu amor, e dei tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. Sei que ainda existe amor entre nós dois. Só depende da sua compreensão. Se brigamos, se sofremos, se xingamos, pode crer. Esqueça aí. As fanáticas originais. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto. As fanáticas originais do Pop Saudade. De amor eu preciso de você. DJ Neto Saudade, o maestro do pó. Aquela rua traz lembranças e o passado ali ficou. Ainda está encravado em seu solo molhado que não secou. DJ Kiko considerar. Uma saudade imensa que ainda presente se faz. Me lembra o rival do Pop, Preto Pop, da nossa velha guarda, da Valor na sequência aí, que não voltam mais. É tio Naldo. Rua, oh rua, rua da recordação. Rua, oh rua. E o passado? O passado se fez presente em meu coração. O passado se fez presente em meu coração. Vamos lá, família! O Pop é o Pop. Avisamos pra vocês aí que quando já tem copo padronizado aí pra você não ficar bebendo cerveja na boca da lata. Somente R$ 5. O copo do Pop

você ficar carente, eu te uso e te devolvo. Bora que é o amante querendo mandar mais do que o atual. Agora manja, meu irmão. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse um sentimento em cor. E a teoria? Teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Quer ser algo mais, quando o amor quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Capricha, maestro! Já é a quinta vez que você liga assim do nada, que dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez. Essa daqui vai pra aquela mulher que não depende de homem pra porra nenhuma, meu irmão. Que eu tô beijando. Cadê o grito das mulheres independentes aqui? Depois que eu conheci você. E aí? Então diz por que tá me ligando. Eu quero baixar o som, quero escutar as mulheres cantando e mandando ele pra bem longe, meu irmão. Foi esse o fim que você escolheu. Quero ouvir. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro. Solteiro não trai. E aí? Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te. Isso daqui a gente vai tocar feito axé domingo. Solteiro. Lá no Portal Show vai ser legal, meu.